Foi amor à primeira vista que aconteceu. Tá rolando uma história tão linda entre você e eu. Em você encontrei tudo aquilo que eu sempre quis. E em mim você se realiza, diz que é tão feliz. Somos dois corpos que ocupam